ouvintes, boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nostalgia, Som e Magia. Hoje vamos viajar até o ano de 1981, um ano em que se vivia algo interessante. Já havia terminado a Guerra do Vietnã, a Hungria, enfim, vivia as suas primeiras eleições democráticas, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Portugal via chegar o rock, com o hard rock do Rui Veloso. E, enfim, a RTP começava as transmissões mais ativas. Enfim, as cores definitivas, aliás, as emissões definitivas de transmissão a cores. A verdade é que realmente foi toda uma altura muito interessante desta entrada na década de 1980, por isso mesmo decidi escolher 12 músicas que fizeram parte dessa altura, entre as quais Why Tell Me Why, de Anita Meyer, How About Us, do Champagne, e Every Little Thing She Does Is Magic, tema dos The Police, da banda da qual fazia parte o Sting. Vamos ouvir, são 3 músicas que eu espero que goste. Boa noite, ouvinte. When I was young, I felt the need of learning. Love I was told, kept the wheel on turning. Still I'm trying. Once in your life, you feel the urge of knowing and wondering why. should both be gone. Some people are made for each other. Some people can love one another for life. How about us? Some people can hold it together. I'm not trying now to end it all. It's just something new. It's just that I have what seen. Have you seen? Too many lovers' hearts lose their dream. We won't lose it. Some people are made for each other. Some people can love one another for life. How about? Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. I'm not afraid to Só grandes sonoridades do nosso Nostalgia, Som e Magia, programa que vai para o ar aos domingos à meia-noite, aqui no Canal 1. A edição de hoje já juntou estas três músicas. Vai juntar agora Doris and the Pins com Dance On, uma música muito interessante que fez muito sucesso. Talvez alguns dos ouvintes não se lembrem, mas ela naquela altura fez realmente muito sucesso. E se calhar muitos de vocês deverão de saber também. Bucks Fizz com Making Your Mind Be Up. Aliás, Making Your Mind Up, assim que está correto. Música dos Bucks Fizz. Fechamos com Upside Down, nesta dança com a Diana Ross. São as próximas três do nosso Nostalgia, Som e Magia. There. Canal 1. E já cá estamos. Voltamos agora à calma. No auge do vinil, Phil Collins com In the Air Tonight vai fazer-nos ouvir uma das grandes baladas da década de 80 e de todos os tempos. Logo depois, Vienna dos Ultravox e Angel of Mine de Frank Duval. Na verdade, estas músicas são, eu pelo menos acho bastante interessantes e foram realmente grandes sucessos, não é? Quem é que não se lembra deste Vienna dos Ultravox? Foi, sem dúvida, um grande sucesso. Não é verdade? Vamos ouvir. E daqui a pouco chega o término desta edição do nosso Nostalgia Som e Magia, que eu espero que aprecie e que possa desfrutar na nossa companhia, na companhia do Canal 1. Vamos à música, ouvinte. Até já! We'll na companhia do Canal 1. We'll be right back. Angel of Mine, música que fez um sucesso e que de certa parte se imortalizou, por assim dizer. Música de Frank Duvall. Agora, Without Your Love, de Roger Daltrey. Mais um tema que se tornou imortal também. Vamos ouvi-lo nesta edição? Juntando a este, Pissicle, de Olivia Newton-John. Fechamos com Hands Up, Mãos no Ar, dos Ottoman. É assim que termina mais uma edição do nosso programa, do nosso Nostalgia Sem Magia, que vai regressar no próximo domingo, dia 28 de setembro. Até lá, votos de um bom domingo, boa semana e boas recordações. Boa noite. You can show me the way. Give